Bricinho. Oh. Tequila parte 2. Isso aí, presta atenção, ó. Mas a novinha já tá calibrada, já tá toda soltada na parada. A tequila não acabou, mas a novinha já embrasou. A novinha já tá calibrada, já tá toda soltada na parada. A tequila não acabou, mas a novinha já embrasou. Se a tequila não acabou, desce mais, desce. Desce mais, desce, ou oh, desce mais, desce. Mas a tequila não acabou, desce mais, desce, ou oh, desce mais. Isso aí novinha. Mas a tequila não acabou, desce mais, desce. Desce mais, desce, mas desce mais, desce. A tequila não acabou, desce mais, desce. Desce mais, desce, desce mais, desce. Tequila parte 2, tá ligado, né? Repertório novo da Peca Nation. Original é nós, o fenômeno dos paredões. Mas a novinha já tá calibrada, já tá toda soltando a parada. A tequila não acabou, mas a novinha já embrasou. A novinha já tá calibrada, já tá toda soltando a parada. A tequila não acabou, mas a novinha já embrasou. Se a tequila não acabou, desce mais, desce. Desce mais, desce. Tá pegando fogo isso aqui hoje. A tequila não acabou. Desce mais, desce. Desce mais, desce. Todo mundo, geral, geral. Mas a tequila não acabou. Desce mais, desce. Oh, desce mais, desce. Oh, desce mais, desce. Mas a tequila não acabou. Desce mais, desce. Joga no chão, joga no chão, Priscil. Joga no chão, joga no chão. Gente, essa aqui é a tequila parte 2, tá ligado, né? Então quero todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo que é música nova da Pancadation. É música nova da Pancadation porque aqui não para. É geral no chão, é geral no chão. Aqui, ó. Mas a tequila não acabou. Desce mais, desce. Ô, oh, desce mais, desce. Ô, oh, desce, tá gostoso. Mas a tequila não acabou. Desce mais. Um, dois. Vai. Mas a tequila não acabou. Desce mais, desce. Ô, oh, desce mais. Que porra é essa, Jazeiro? Não acabou, desce mais, desce. Mas desce mais, desce. Desvio, ó, oh. Nunca deixe o fenômeno dos paredões. Original é nós.